Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou o Ivo Henrique Dantas, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, e vou tratar das teorias da conspiração que têm tomado conta das redes durante os últimos meses. Ao longo de toda a pandemia, a indústria da desinformação tem encontrado um terreno fértil nas plataformas de redes sociais para difundir mentiras e mensagens deturpadas. Diante da velocidade das descobertas científicas e da correria por soluções para o novo coronavírus, as pessoas acabaram ficando no meio de uma chuva de posts, links, imagens e vídeos que procuram dar sentido ao caos. E é justamente nesse momento que ganham forças teorias da conspiração. Não se trata de algo novo, é bem verdade. Quem nunca ouviu a ideia de que o homem nunca foi à Lua? Ou que Elvis nunca morreu? Diante do pano de fundo político onipresente durante a pandemia da Covid-19, não é de se surpreender que a China seja um dos principais alvos dessa teoria. Segundo o levantamento feito pelo projeto Corona Verificado e publicado pela agência Lupa, plataformas de checagem de diversos países publicaram 218 desmentidos sobre teorias da conspiração entre janeiro e agosto desse ano. Quase metade das checagens diziam respeito a teorias de que a China era responsável pela criação do vírus, enquanto 6% colocava os Estados Unidos como os principais responsáveis pela pandemia. Além disso, figuras públicas, como o fundador da Microsoft, Bill Gates, também foram apontadas como cúmplices na disseminação do vírus. As teorias da conspiração chegaram até a fazer com que pessoas queimassem torres de transmissão de sinal 5G no Reino Unido. Além disso, outras teorias também ganharam força, principalmente com o avanço dos testes para a descoberta de uma vacina, impulsionando o movimento anti-vax em todo o mundo, com pessoas questionando a eficácia de vacinas, pondo em risco, inclusive, o reaparecimento de doenças praticamente erradicadas. Coronavírus em xeque. Uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.